Voar, mais um sonho impossível. Viver, quando a regra é vencer. Deixe o seu recado após o bip. É minha lei!